Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este gravado em particular no dia 18 de maio de 2017. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um ramble da minha parte, mas hoje vou-vos levar através de uma viagenzinha que vai culminar, penso eu, numa solução, porque eu também tento fazer deste podcast algo positivo, por isso peço-vos que tenham paciência. Hoje vou passar alguns clipes, vou tentar fazer uma sequência entre eles todos e no fim dar a solução ou uma das aparentes soluções que estão aí na calha para pelo menos melhorar o que é que eu posso chamar este mundo virado de pernas para o ar em que nós estamos a viver, em que andamos todos a consumirmos-nos uns aos outros em termos de como nos tratamos, o que andamos a viver, as nossas prioridades, as nossas ideologias e todas essas coisas que eu gosto de falar em podcasts anteriores. Mas hoje então vamos começar talvez por uma situação que houve aqui há 3 semanas, porque todos nós que vivemos aqui na Europa, obviamente, como temos uma história muito rica de convivência entre vários povos e continentes há milénia, já estamos habituados a certas coisas que hoje em dia continuo a achar que talvez por uma questão de propaganda ou porque o Império assim o põe, porque tem uma história muito breve e não compreende ao fim e ao cabo as resoluções que nós já vivemos, estamos assim um bocado culturalmente a andar para trás, mas na boa, hoje há soluções para todos. Mas independentemente disso, queria falar-vos de um escândalo que houve há 3 semanas na Alemanha. Muito interessante, em relação a, basicamente, todos nós, que os keyboard warriors que andam por aí a dizer o quão a justiça social é importante e com razão, claro, só que lá está. Acho que todos nós na vida, pelo menos quem anda a viver a vida, já deve ter percebido, de certa maneira, que isto da vida não é assim tão simples quanto parece, em termos de... Só um bocadinho. Em termos de quê? Em termos de... Epá, nós às vezes temos que jogar ao ataque e às vezes temos que jogar à defesa consoante as situações que a vida nos põe pela frente. E descansem, este tópico é só para iniciar, depois vou passar para outros tópicos, mas em relação à crise dos refugiados, que todos apontam para a Alemanha, e não vou aprofundar muito em relação ao, digamos, a esta colonização em nome do sermos humanitários, ou sermos... Claro que somos humanitários, eu ajudo sempre o irmão que me ajuda a mim, mas quer dizer, se alguém me quer mal, eu não vou ficar a sorrir e olhar para ele feito parvo. Infelizmente, há sempre pessoas que abusam da nossa vontade. E essas até, aparentemente, são mais do que aquelas que nós achamos que afinal eram boas pessoas e não são, disso as nossas vidas estão recheadas. E então vamos ouvir porque hoje tenho assim um bocado de clipes para passar, vamos ouvir então esta situação que houve na Alemanha em que basicamente pegam na boa vontade que todos nós exercemos em relação a vítimas de guerra que estão a ser bombardeadas com o dinheiro dos nossos impostos, que procuram cá refúgio. Obviamente que isto vai dar sempre asos, e eu nem vou falar na alta esfera, isto dá sempre asos a abusos, como é óbvio, não só de quem vem, como dos que quem já estão, os que eu agora acabei mesmo de descrever. Vamos ouvir este clipe muito interessante então. Trying to figure out how a German army officer managed to register as a Syrian asylum seeker without being detected. An Interior Ministry spokesman said the lieutenant had been given a place in a refugee home and financial aid. Even more oddly, he was only exposed after he was discovered planting a gun at Vienna Airport. Here's more. It's still unclear what the man's intentions were and whether he had accomplices. Items were seized during a search of a possible acquaintance of his in Berlin on Thursday night, but no arrests were made. The Federal Office for Migration and Refugees is now under severe pressure. They accepted the German officer as a Syrian asylum seeker. The decision was made just a few months ago, long after the initial chaos of the migration crisis was over. Let's be clear, the quality control mechanisms of the Migration and Refugees Office failed. Clearly, no one questioned him about any regional specifics in Syria, in Damascus, where he said he came from. He was evidently never made to write his name in Arabic, and yet he was still accepted. Ora, aí está. Alguém que, basicamente, abusou do sistema, ou da nossa boa vontade, da forma como ela está instalada, porque, claro, não é? A gente, por mais que se queixe da situação económica em Portugal, e muito nós havíamos nos de queixar por causa destes erros informáticos em que alguém não devia estar nas cadeias, por assim dizer. Acontece que, por exemplo, este tipo de abuso, epá, eu não tenho nada contra qualquer pessoa que venha legitimamente para cá, mas obviamente que se abrimos as portas demais, se somos, digamos, se adotamos só um dos lados da ideologia, acaba por acontecer coisas como estas da nossa própria parte, porque eu nem vou falar dos outros problemas que têm havido por essa Europa fora. Acabam por haver estes problemas em que então, por exemplo, alguém que me esteja a ouvir numa mesa ao lado pode, estas tais pessoas que são ideologicamente tapadas demais para ser versáteis nas suas próprias ideias, consoante o contexto em que estão a viver, acabam por chamar, por exemplo, de racista, apesar de eu nem sequer ser branco. Mas, independentemente disso, eu agora vou-vos mostrar um exemplo, um clipe que eu considero mesmo racismo. Agora vou é deixar ao critério de quem me ouve, da parte de quem. Isto foi no desfile de 5 de maio, que aconteceu, não sei se este em particular foi em Nova Iorque ou não. Vamos lá então tentar perceber quando alguém que está tão do lado do fraco e oprimido e quer festejar o feriado com o significado que tem junto da população. Que tem o direito, obviamente, de o festejar, e lhes foi dado o direito de festejar e fazer paradas e cortar estradas, nada contra. Agora vamos ver. Agora, pronto, tirem vocês a vossa opinião, mesmo sinceramente, de que lado é que realmente vem este tipo de racismo? I'm My name is telling you. Michael. I am not making a racial statement. I'm Kel, what celebrating the a hell are holiday you and doing? having I'm fun. telling you that this is not I'll say it to the celebrating. camera, everyone. That's I my love fault. every person, every color, no matter what they are. I am having fun. I'm celebrating. And I'm telling you that this is not the So appropriate way to celebrate a you're taking it a holiday. step too far, and I think you're making too big of a deal out of it. So Well, that's how you feel about it. You're I hope we That's can how agree you to feel about disagree. it because you're not a part of I that hope we can culture. agree to No disagree one on is. that But can I basis. tell you something? There are people Why? dressing like this having I'm being superiority. Like, peaceful. I'm oh, not this got offending deported. anybody, so Can I tell you why that's not whatever. funny? Because families Wait, are being split who up. said This that? stuff Why do actually people dress affects like this people's and lives, think and I don't think you this understand. is still Yeah, affects everyone's it lives? doesn't. What I'm You're saying is that perpetuating this the stereotype, is Michael. It's not just about perpetuating you any wearing it. stereotype. It's about you as a man, right? A And for white you to man go who to has the immense UN privilege because in this you whole want fucking Asians to country, teach you English, knowing that's just not like how what's it is. happening in this country right It's now. I And am very aware of what's Okay, happening. so It's a how stereotype, is this and I don't want celebrating? it. Not How is everyone this celebrates how is Cinco this de Mayo. celebrating It's a Cinco on de this Mayo. day? I'm a No. college Do you even student. know what the holiday means? Can you tell me the history I behind don't Cinco? care. I'm here to So you help. don't. Mike, That Mike, is Mike, not Mike, Mike, celebrating. Mike, Mike, I'm Mike. celebrating because Let's I'm just having go. fun with Can my you tell me friends. the Okay, history of Cinco? No. No. It's Oh, but can not, you what, tell can me you the tell me the history? history of Christmas? Yes, Fuck off. absolutely I can. Come on. Actually, I Let's can. go, Mike. Seriously. Mike. Mike. All right, Thank you guys. for trying to have I a hope reasonable we conversation. No, I'm not had gonna say somewhat he of still didn't reasonable. learn anything. He's not But. reasonable. Pronto, fica assim. Nem vou comentar mais em relação a isto, porque sei lá. Será que aqui, por exemplo, alguém tinha o direito de chamar a polícia, por exemplo? A polícia, como assim? Isto é só uma forma de saltar para outro assunto. Alguém estava a ser assediado, não sei. Experimentem vocês escolher quem. Mas, independentemente disso, até a polícia hoje em dia tem passado aquela reputação. Eu próprio em Portugal me queixo, que a PSP diz que é a Polícia de Segurança Pública, mas na televisão continua a chamá-los agente de autoridade. E a autoridade é o Estado, e como todos nós sabemos, o Estado parece que são simplesmente agentes de instituições financeiras europeias que andam aqui a implementar as leis, as vontades ditatoriais de algum tipo de supressão económica. Estamos em regresso, não sei. Mas nem tudo é assim, infelizmente. Até nos Estados Unidos, que tantas notícias quase na base diária, quando chega o verão ou qualquer coisa, vemos de tiroteios brutais em que a polícia utilizou força a mais, ou temos cá, pronto, né, não podemos ficar muito tempo nas bichas, senão ainda somos asfixiados. Não. Há muitos exemplos desses, mas, claro, como tudo na vida, nem tudo é branco e preto. Por isso, também tem que haver alguns polícias que, se calhar, fazem o seu bom trabalho. Tem que haver, obviamente, porque de vez em quando justiça ainda é feita. Então vamos ouvir um exemplo de um polícia que, na minha opinião, nos Estados Unidos, fez um bom trabalho, fez exatamente aquilo para o qual ele foi treinado, portou-se exatamente como nós, como população do mundo, esperamos de um agente de autoridade, por assim dizer. Vamos então ouvir esta história que, como nunca interessa contar esta história, não passa na televisão. Vamos ouvir esta. A former U.S. police officer who was sacked after refusing to shoot an armed suspect is now suing his former employer. Stephen Mader from West Virginia says his old department wanted to, quote, destroy his reputation. Here's how he describes the incident that led to his dismissal. I see a black man standing outside of his car, and I tell him, I said, well, we got to call it about a domestic out here. You want to tell me what's going on? He says, no, man, I don't want to talk. There's nothing going on. You can leave. As I'm rounding the trunk of his car, I see he's got his hands behind his back. So I ask him, I said, show me your hands. And he's backing away from me, and he says, no, man, I can't do that. And I see a silver pistol in his right hand. So I draw my weapon, and I tell him, you know, drop the gun. He says, no, man, I don't want to do that. Just shoot me. In my mind, I'm thinking, why is this happening this way? And then once he says, you know, just shoot me, it's kind of like a click in your head, like he's being suicidal. It was a matter of seconds between me initially contacting, you know, coming into contact with him to when the other officers had arrived. The other officers get out of their vehicles, their weapons are drawn, and they're yelling, put down the gun. And then within seconds, as he's waving the weapon, one officer ended up firing 4 shots, and the last one hit the man in the head. Someone calls the police at their worst time. You don't want to go in there giving them the mindset that the police aren't here to help. You want to give them the mindset that they're there to solve the problem and help you in any way you need it. And while Mader was reluctant to shoot, one of his colleagues did, ultimately killing the 23-year-old male suspect. Now, later it emerged the man's gun was not loaded. After that incident, the local police department filed the case against Mader for failing to act and for placing others in danger. The department said Mader's was fired for not meeting its standards and struggling to think clearly during a critical incident. Mader's had previously served in the Marine Corps for 4 years, including time in Afghanistan. And we spoke to one of the attorneys in the case. Anybody who looks at the facts of this case, anybody who considers what public policy in the state of West Virginia and across the country should be, is going to look at this and say, there's absolutely no way that the public policy of the state of West Virginia can be that a police force can fire an officer for not killing. What message does it send to the police officers across the country? I think the message is, shoot to kill if you have any opportunity to do so. But what's amazing in this situation is Officer Mader had made a reasonable and an objectively correct determination that R.J. Williams was not a threat to anybody else. Once a police officer makes that determination, under the United States Constitution, they're not allowed to shoot a target. When the Weirton Police Department fired him for not shooting and killing R.J. Williams, the Weirton Police Department essentially fired Officer Mader for honoring R.J. Williams' constitutional right not to be shot. E pronto, aqui estava um polícia que não percebeu que o seu papel era ser um agente da autoridade, que basicamente, devido a todos os problemas ditatoriais a nível financeiro que estamos a passar hoje em dia, a nossa liberdade não passa mais de supressão policial quando reclamamos os nossos direitos. E na hora de proteger as elites que roubaram bancos, lá estão eles a fazer o seu cordão, dispostos a dar com o castete nos nossos cornos, caso a gente refile pelo que é justo. E é assim, aqui estava um polícia, ele devia receber uma medalha, mas esta notícia não deu na televisão, não é? Porque basicamente foi assassinado mais aqui um cidadão afro-americano, que muita tinta faz correr, muito nas redes sociais depois fala nisto, em relação ao racismo e etc e tal, mas no fim esta história obviamente não pôde ser corrida, porque até nós aqui no nosso cantinho português temos que saber disto, porque obviamente que as implicações acabavam por dar assim uma discussão que talvez só acontecesse nas redes sociais, nunca na televisão, daí nunca ter dado na televisão, porque até os keyboard warriors que andam sempre nas redes sociais aparentemente obtêm a sua informação através destas bacuradas comerciais chamadas telejornais que estão nas televisões. Entretanto, as redes sociais também só por si foram atacadas, indiretamente, todos nós fomos atacados, por este crypto ransomware que houve, que tem havido aqui já há 2 semanas, mas não sei lá porquê, não sei se foi porque veio cá o Papa só na sexta-feira é que veio ao cima. Ah, já sei, foi por causa da PT, porque a PT tipo ficou sem net, ironicamente, os que mais esticaram fibra ótica em Portugal com os nossos cheques e tivemos que vender aquilo tudo, tipo dinheiro mal gasto, mas tudo bem. A gente paga pela infraestrutura a ser construída, pagamos mensalmente por usar a infraestrutura, ainda vendemos um negócio a outras pessoas. Tudo bem, não estou à espera que os agentes da autoridade façam alguma coisa por nós, e os poucos polícias que ainda existem, aparentemente, apanham o mesmo caminho que este polícia apanhou na Virgínia do Norte. Entretanto, o ransomware, isso tem sido muito interessante, falar, não sei a quem é que querem apontar o dedo, pessoalmente, eu até achei estranho não terem dito logo que foi os russos, porque isso faz parte, eu não sei, pronto, a gente tem inimigos cíclicos conforme o governo do Império, porque agora, por exemplo, é a Coreia do Norte, a Rússia começou sobre ataque no segundo mandato do Obama. Já toda a gente se esqueceu do Irão, porque o Irão ia ter uma bomba ontem, é melhor bombardear já, mas aparentemente agora o maior inimigo é o Kim Jong-un, que basicamente tem uns foguetes, que nem sequer tem assim uma performance muito fixe, mas deve haver aí algum tipo de grupo de venda de armamento que quer vender armas ao Japão e à Coreia do Sul, e então temos estes spots publicitários disfarçados em modo notícia por aí a acontecer, não sei, digo eu. Mas então vamos ouvir as declarações de um dos maiores, digamos, leakers que houve das atividades da NSA, o Edward Snowden, que larga os seus documentos através do Wikileaks, como não podia deixar de ser mais um colaborador russo, segundo as tais pessoas que chamam as polícias, agentes da autoridade ali naquela lâmpada, naquele tubo catódico, o quão influencia toda a gente. Vamos então ouvir uma análise mais realista em relação a este cripto ransomware, que tem invadido, por alguma razão de, se calhar, obsolência, e eu diria que houve aqui uma concertação corporativa, porque basicamente a corporação manda tanto, não sei, se calhar o Windows, a Microsoft anda tão desesperada em que toda a gente adote o Windows 10 modular, cheio de backdoors, antiterrorismo, digamos assim, para simplificar o discurso, que a propaganda assenta para os dois. Uns vendem melhor o seu produto e os outros ainda vão ganhando montes de dinheiro no processo. Vamos ouvir esta. In response to the hacking attack, we have world-famous whistleblower Edward Snowden speaking up on Twitter. He writes, "Whoa! NSA decision to build attack tools targeting U.S. software now threaten the lives of hospital patients." It seems he's referring to the fact that this technology that's being used, this malware software known as ransomware, that encrypts data and then demands ransom in order to give the data back to the institution or individual being hacked. It's known as ransomware, and it was developed by the U.S. government, the NSA, the National Security Agency. Apparently developed this software with their own research and with their own investigations and financed projects, and it was then leaked onto the internet by shadow brokers, which is a shady group that has been leaking NSA hacking tools onto the internet. So it seems this is also not the first time that ransomware has been used. Apparently ransomware has affected, it's been used against hospitals and telecommunications companies in Europe, in Russia, in various parts of Asia, and even in Los Angeles. Just over a year ago, a hospital in Los Angeles was targeted with a ransomware attack and paid over $17,000 in ransom to get its encrypted information back. So apparently this is happening all over the world, and this is technology that was developed by the U.S. government agency said to protect the security of Americans. The National Security Agency developed this software, and it's now being used by criminals around the world to demand ransom. Very, very interesting discovery and development. Ups, epá, isto não deu na televisão, pois não? Não, claro que não. Eles preferem, tal como a indústria médica, curar os sintomas, nunca a doença. Eles divertem-se é com a sintomática que as pessoas sentem em relação a este tipo de informação. E neste caso, então, eu detesto bastante a forma como a internet anda a ser legislada, porque anda a ser legislada por pessoas que não percebem o cu, mas basicamente o cheque que essas pessoas recebem, passadas em nome de corporações que operam mesmo dentro do mundo digital, sabem perfeitamente o que estão a fazer, e isto é uma mão que lava a outra. Os mídias têm histórias para vender, e as empresas que fazem software, ou software firmware, porque as coisas fogem um bocado da dimensão do nosso mercado caseiro. Montar servidores, configurar servidores, fazer manutenções Fazer segurança a um sistema bancário, à exceção do nosso, que aparentemente permite o desvio para offshores de quantidades que não passam de erros informáticos, etc. Não, não vos quero dar um jargão assim muito, mas eu sinceramente deviam já promover a liderar alguma secção de cibercrime do FBI, porque eles próprios já declararam, se não foi em erro, em fevereiro, que não conseguem determinar em nenhuma instância de onde é que este ransomware vem, seja o cripto ou seja o normal. Eu acho isso muito estranho porque, basicamente, eu que sou um Zé Ninguém conseguia muito facilmente montar um sistema com meia dúzia de descompiladores e programadores e, mais uma vez, ouçam o Vault 7. Era muito fácil pegar em meia dúzia de PCs infectados, instalá-los num gabinete e dividi-los ao meio do estilo. Ok, estes aqui desbloqueiam os fundos para investigação criminal antiterrorismo, porque isto é ciberterrorismo, como dizem. Vamos desbloquear aqui uns fundos e vamos fazer assim. Quero uma equipa a pagar o ransom e a fazer um traceback imediato à conta. E metade dessa equipa vai pegar no número dessa conta e vai ter que providenciar o nome, porque ninguém abre uma conta onde tu possas fazer um depósito de resgate neste mundo digital sem deixar uma pegada, sem deixar um nome. Ponto 1. Após o pagamento desse ransomware, usava as outras metades do PC para analisar todos os in-packets que viessem, descompilá-los todos a fio, para sacar a encriptação em particular que está a ser sacada. Só para começar. Ah, mas eu sou um Zé Ninguém. Eu estou para aqui a dizer besteiras, não é? O que é que eu estou para aqui a dizer? Melhor nem dizer mais nada, porque ao fim e ao cabo, por mais que estes assuntos que sejam bastante interessantes na minha ótica ou a forma como eles são lidados dentro da, digamos, da forma como o público tem a percepção deles, porque além de não estarem bem informados, devido mais uma vez aqui ao tubo catódico, ao hipnotizador que existe nas nossas salas, também há aqui um certo, digamos que se um computador fosse um carro, andava aí tudo a conduzir sem a carta. As pessoas também têm que ter uma certa noção do potencial do aparelho que têm à frente, mas infelizmente, como só sabem usar esse aparelho para, sei lá, estarem nas suas redes sociais a fotografar os seus decotes ou whatever. Não tenho nada contra isso, mandem mais fotos aqui para o meu lado, na boa. Isto acaba tudo por se tornar assim num jogo do gato e rato, em que ao fim e ao cabo está sempre a mesma pessoa a comer o queijo e a gente andamos aqui a correr atrás das nossas caudas. E não faz sentido nenhum, e estamos a perder um bocado o tato ao que realmente se passa à nossa volta, porque por mais sofisticados que a gente pense que estejamos, estamos extremamente mal informados, ou contra-informados, ou desinformados, escolham o vosso termo. Eu não estou para aqui a dizer que eu é que sei, eu só estou a levar o outro lado em consideração, porque lá está, só podemos exercer as nossas decisões mais corretas se estivermos devidamente ou minimamente contextualizados em relação ao assunto que está a ser discutido. E quando o assunto está a ser discutido vem só sempre da mesma parte, então não estamos a praticar nenhum tipo de liberdade de pensamento em expressar a nossa opinião pessoal, quando no fundo estamos só a regurgitar coletivamente o que deu ontem na televisão, e o que deu ontem na televisão não serve mais daqueles porta-vozes de todas as pessoas que, ao fim e ao cabo, estão a promover este retrocesso que nós estamos a sentir, ou pelo menos estou a senti-lo a passos largos. Daí, a insanidade dentro da nossa sociedade levou-nos a um ponto que até as pessoas estão a ficar desconfiadas de tudo e de todos, e as relações não resultam, e as amizades acabam rápido, e traições e tantas coisas que sinceramente eram absolutamente escusadas em termos da relação que nós devíamos ter uns com os outros, porque no fundo isto não passa mais de uma manobra política antiquíssima que já vem desde a Grécia, porque o povo dividido é mais fácil de liderar ou conquistar, porque o ditado até vem mais em termos de sempre houve agentes de subversão que entram na sociedade para postos de poder com as intenções erradas, para subverter uma sociedade, para pô-los, digamos, como manteiga derretida à espera de uma faca a escaldar. E é exatamente isso que nos acontece, e isso anda-nos a destruir a todos. Não há nada mais prevalente hoje em dia do que vermos mães solteiras, que às vezes nem sequer sabem identificar qual é o pai. E isto é um bocado triste, na minha perspectiva, porque a gente devia estar assim um bocadinho mais sofisticados em relação a isso. E nunca vivemos um tempo tão bom para expressarmos a nossa própria liberdade intelectual ou de opinião que, pá, as coisas deviam estar a correr um bocado melhor. Mas não. As coisas estão a chegar a um ponto tão triste, na minha opinião, que hoje em dia são espalhadas através de memes. Eu adoro ver memes, mas são memes são um bom indicador do quão a insanidade está a chegar a que ponto. Ao ponto em que temos que ouvir discussões deste género, e obviamente que eu não sou mulher neste aspecto, nem em nenhum aspecto, só em 49 cromossomas que eu tenha, mas tenho a sensibilidade de ver quando algo que é um bocado ridículo está a ser discutido. E a ser levado o tempo do prime time da televisão, mais uma vez, do Império, porque vocês não levem a mal eu passar muitos clipes dos Estados Unidos, porque o que acontece lá tem que acontecer aqui, senão vai começar a chover bomba, porque é assim que os Estados Unidos espalham a democracia pelo mundo. E lembrem-se que destruir uma cidade com bombas é bem mais caro do que reconstruí-la novamente. Mas continuamos a cair neste ciclo. Porque há muita gente com aquelas ideias marxistas que. Não sei se já leram os livros de história, nunca resultou, e lá nós estamos a caminhar a passos largos a nível global devido a esta ferramenta que é a internet, que é uma faca. Serve para cortar o bife, serve para matar o próximo. Digam-me vocês o que é que vocês acham desta discussão. Well, a new study in the journal Pediatrics describes it as, quote, unethical to call breastfeeding natural, because doing so might undermine feminism. The study says, quote, coupling nature with motherhood can inadvertently support biologically deterministic arguments about the roles of men and women in the family. Kathy Aru is a journalist and publisher of Catalina Magazine, and she joins us now. Kathy, thanks for coming on. Hey, thanks for having me. So this is kind of a baffling story. One, that people are inserting politics into breastfeeding, which seems like it would be off limits for politics. But, right. But two, why it would be controversial to call breastfeeding natural. If breastfeeding is not natural, what is natural? Well, breastfeeding doesn't come naturally, as pediatricians will tell you. It's not exactly easy. There are lactation specialists out there. There's a whole industry Sure. out there. So breastfeeding isn't exactly natural. It doesn't come naturally to women. So what they're saying is, which I'm so happy there's a study out there that are finally letting women not have this guilt trip, that it's okay to hand the formula over to daddy, to the men, and it's natural for a man to feed a baby. So they're saying that only a woman able to feed a child is inappropriate. It's unethical and inappropriate. And I'm so glad Well, that women are let off the hook. I mean, Finally. it's not unethical or inappropriate, whatever those words mean. I mean, it's the opinion of some physicians that breast milk is superior to formula, and other people disagree, and it's a debate that has raged for quite some time. But it's what you seem to be saying is it is bad because it suggests that women have a different role in Right. motherhood than men do, but they do because women are the only people biologically capable of bearing children. Is that now a controversial Well, observation? the study is saying, though, that women are not the only ones who could feed the children. So that's what they're trying to say. It is natural for others to be able to feed the children. So the whole burden is not on the mother. So that's what they're trying to say with this Okay, but study. that's I mean, but that's okay. First of all, of course that's true, of Right. course, But so but many that's women kind of don't a understand decision. that. What do you mean? I don't think women are stupid, Oh, well, there are and I some think. women that actually, I interviewed a pediatrician that had a mother that had a child starving for 2 weeks. She was not able to lactate. She was not able to produce breast Right? milk for 2 weeks. The baby had lost weight, and she refused to give that baby formula for fear that her baby was not going to get the perfect breast milk and would Okay. have to turn to formula. The Okay, baby oh, I ended up think in the NICU. that's a totally fair point, and that's a Right. shame when people feel like, And people you know, do there's feel no like that. alternative. Perhaps there are some, but that's not what's really going on here. This is gender politics intruding on the personal decisions that parents make. Well, we And need it, it's though. also We blurring the need this. lines. It's suggesting, by the way, that men can breastfeed, which I don't think they can. It's Can suggesting they? that men could, well, I don't know, but it's Well, suggesting I that do men, know. The answer I is don't they think can't. so. I have four children. I can tell you. I don't know. I don't know your secrets, but no. What they're saying is that men can feed children. They're finally putting a study out there that's saying that breast milk is not the only way to go. There are other ways, Okay, and other but things are Kathy, natural. you're Loving a dodging child is natural. you're dodging what I'm saying. Look, I don't, strictly speaking, I don't disagree with you, Thank but you. the debate is whether breast milk is better or worse than formula. And again, that is a scientific debate that nutritionists and physicians can have. Right. This is feminist group saying, how dare you suggest that it's better for women to feed babies because that somehow ties them biologically to the act of procreation. And my only point is, feminists, as usual, are helping to obscure biological realities because they don't like them. And that's an attack on science, and I'm against that. It's a study that's just saying it's inappropriate to say that breast milk is the only natural way to feed a child. A man could naturally feed a child in other ways. Actually, a man can't naturally feed a child. Naturally, they can't produce formula. It's the natural. Loving is natural. Can you just take three steps back? No. And acknowledge that there's something pretty awful about inserting gender politics into something as beautiful and intimate as the first days of a child's life. You know, and maybe parents could say, hey, back and intimate, off. It's and not just... beautiful. Breastfeeding is not beautiful. Breastfeeding, it causes so many headaches and it can be so horrible. And it, as a pediatrician told me, it doesn't come naturally for so many women. So this study, I think, is wonderful because women can finally step back and say, wow, it's okay to hand the bottle and the baby over to dad or my girlfriend or whatever the case may be. Half of that sentence is correct, of course. It is absolutely okay to do that. Thanks. But I'm just wondering, final question for you, because this is giving me a little bit of a headache. I'm sorry. No offense to you. No, no, it's not your fault, but just the whole subject is so crazy. If it's not natural to breastfeed, how did the species get to where it is now? Like, why didn't we die out several millennia ago? I think we found other ways, like formula, to feed the babies. During the medieval period, where did you get the Similac then? Well, exactly. I'm not quite sure, but this breastfeeding phenomenon has been going on for the last 10 years. But before that, our mothers weren't all exactly into breastfeeding. You had the feminism, the revolution, the 70s. Women did not breastfeed like they do nowadays. So breastfeeding has not always been the answer. Man, I'm glad my kids are older enough to weigh into this stuff. Kathy, thanks for joining us tonight. Thanks for having me. Excelente. É mesmo porreiro. Pronto, eu não sei se deram pelo... Eu nem sei por onde começar. Eu, felizmente, fui amamentado no seio. Não o tempo desejado, porque a minha mãe, infelizmente, era anémica na altura. Mas é ótimo porque a amamentação, e eu não acho feito de maneira nenhuma, e acho natural, sinceramente, e também acho muito natural as feministas começarem a comparar o termo pejorativo de feminismo com machismo, porque os homens, eu não posso falar em nome deles todos, e estou a generalizar, obviamente, as feministas, feminismo e machismo são as duas caras da mesma moeda. E enquanto não começarmos a perceber isso, acho que não vamos assim a lado nenhum. Porque, sinceramente, vá lá, somos todos seres humanos, mas realmente as mulheres e os homens têm algumas diferenças biológicas, por mais que vocês tentem convencer, ou nós convencer, que somos todos iguais, não. Até já houve aqui uns movimentos há alguns anos que proibiam os homens de urinar de pé porque era discriminação perante a mulher que o tinha que fazer sentada. E eu, no lugar desses homens, só dizia, amanhã vais levantar o rabinho da cama mais cedo e fazer a barba para estares apresentável. Mas eu sei que as mulheres têm as suas algemas de roupa, mas também elas são diferentes. Elas são um objeto mais de beleza aos meus olhos e gostam de se arranjar bem. E nós homens andamos aqui mais ao pontapé e, sinceramente, até aparentemente quanto pior andam, mais filhos bastardos andam para aí a fazer. Por isso eu não percebo lá muito bem isto, eu acho que o mundo está a ficar insano, que é mais ou menos o tópico deste podcast, é que está tudo doido. Devido a defenderem ideologias que além de não terem partido da cabeça deles, vão contra o sentimento deles e acabam por acabar numa discussão com argumentos muito mal preparados e que acabam por cair no ridículo. A amamentação natural prepara logo o estômago do bebê a instalar aquela fauna que existe no nosso estômago, as enzimas que digerem a nossa comida de uma forma natural. Mas este espécimen que está a defender o argumento contrário, e podia ser um homem, eu odeio toda a gente por igual, não tenham problemas comigo, não é essa a minha intenção nem a minha ideia. Só estou a dizer o que eu penso. A mulher às tantas pensava que os homens também dão leite, verdade, mas não esse, e depois diz que não sabe, e depois não quer ouvir, e continua a insistir assim numa discussão, na minha opinião, um bocado patética, em que realmente eu não sei. E depois estas discussões, à medida que as gerações vão passando, assim com este tipo de ideologia de keyboard warrior rede social, e basicamente isto vem das pessoas mais frustradas do planeta. Mas acabam por ser um meme e acabam por ter uma discussão. Este clipe em particular passou na Fox News. E pronto, isto não patrocina de maneira nenhuma o futuro das famílias, e por falar em famílias, se isto continuar desta maneira, a gente próprios vamos ter que nos despedir de alguma maneira de partilharmos alguma das nossas opiniões com as famílias, porque apesar de sermos sangue do mesmo sangue, parece que há aí algumas divergências, nem que seja de gerações ou de seja o que for. Toda a gente tem problemas com família, mas, como eu disse, isto não é um podcast só de problemas, também te trago aqui umas soluções. Se alguém tiver problemas com famílias, se as famílias não gostar de vocês disserem, eu próprio estou disposto a ser adotado por alguém, tenho trabalho, sou treinado a ir à casa de banho. Pá, na boa, se alguém me quiser adotar, estou aberto. Mas vamos lá ver então uma solução de futuro para as famílias. We end tonight in Japan, where a growing number of people are renting people to pose as family and friends. Adriana Diaz has the story. Ruichi Ichinokawa runs something called a rental family company, and business has never been better. For a fee, he and his staff will impersonate your parents, your boss, even your spouse. Have you ever been discovered? Never. Never. Mm. It might sound strange, but Ichinokawa's business was immortalized in a 2012 documentary called Rent a Family Inc. He says his business helps clients navigate the tricky norms of Japanese society. Why is there so much demand for renting fake family members? The Japanese obsess over etiquette, manners, and appearances a lot more than Americans do, he said. For my clients, not violating protocol is extremely important. He recently posed as a pregnant woman's father because her real dad disapproved of her engagement. She says he saved the marriage. Across town, another rental's in progress. For $10 an hour, a proudly unhip, middle-aged guy will let you vent and offer his worldly wisdom. This time, self-proclaimed old fogey Takanobu Nishimoto is serving up life lessons. Today, it's dating advice. Nishimoto sees clients almost daily, proving over the hill is underrated. It's because I'm a total stranger that clients can unload even deep, dark secrets, he told us. They'll say, I can't breathe a word of this to anyone I know. In Japan's unusual rental universe, sometimes the services are provided on four legs instead of two. At Tokyo's Dog Heart Shop, patrons pluck down cash to hang out with oodles of poodles, beagles, and a golden retriever named Rika. Japanese are uncomfortable about borrowing things like a dog or a car from a friend, said owner Yukiko Tsuchiya, so it's simpler to rent from a company. Delivery worker Yoshido Yamaguchi is one of her most loyal customers. He travels an hour each way every month to get his canine fix. Playing with dogs is relaxing, he told us. It gives me energy to get back to work. For the pet-deprived and the status-obsessed, the lovelorn and the confused, in Japan at least, you can rent for that. Aí está a solução. Animais em casa. Para quê? Aluga um. Família. Farto dela. Epá, aluga-se já outra. Mas só até às 5, porque eu tenho que ir para a net combater atrás do meu teclado. Ah, eu não sei. Pronto, está aqui uma solução viável para toda a gente que tem aquelas ideias mais ferradas. E acho piada. Até agora, o que é que a gente viu? Antirracistas, racistas, polícias despedidos, executores consagrados. Ouvimos pessoas a abusar do sistema. Ouvimos a verdadeira essência do ransomware, porque basicamente não deve passar mais do que uma forma. Eu sei porque é que o FBI não consegue apanhar os autores, porque os autores são a agência que trabalha ali ao lado, e tal como a CIA precisam de dinheiro sujo para financiar as suas operações negras. E isso é o que para mim faz todo sentido, mas obviamente que eu sou doido, mas independentemente disso, eu acho que as pessoas estão-se a perder um bocado dentro deste mundo digital, dentro desta desinformação toda, estamos a perder um bocado o nosso compasso, estamos a perder a luz do farol ao fundo, estamos assim um bocado a caminhar para a nossa própria autodestruição em termos de sociedade. e nada melhor do que uma sociedade destruída para ser governada mais docemente. E então, pronto, isto é das táticas políticas mais antigas que existem, quer dizer, o próprio termo política veio, governo veio da Grécia, que era uma palavra, uma derivação do latim, que é o governo da mente. E a nossa mente, se não está bem governada, está super bem governada, ao ponto em que as fricções, porque lá está, há tantos movimentos que chamam de minoritários, porque e depois é engraçado, pensem bem no paradoxo. Vamos considerar uma pessoa, vou dar o exemplo de eu, porque não vos vou apontar o dedo a quem me tiver a ouvir, mas vamos dizer assim, eu acho que sou um tipo justo, sou heterossexual, gosto de mulheres, sou honesto, trabalho, pago o cheque para toda a gente ter o apoio que se um dia for reclamá-lo ao meu próprio Estado português não me vão dar. Amo sempre quando amo intensamente e no fim acabo por ser o mal da fita e no entanto, quando vejo estes exemplos das pessoas que defendem exatamente tudo o que elas acham que está de errado comigo, só usou-se a pôr os pés pelas mãos. E eu não sou exemplo para ninguém, porque a minha vida não tem sido mais do que simplesmente o chão sempre a sair debaixo dos meus pés. Mas isso também é o que é a vida, e a vida constrói caráter e nós temos que nos voltar ao de cima. Agora, quando uma pessoa usa uma muleta, seja o sexo que nasceram, a cor que nasceram, como algo que vão reclamar contra mim, em termos de eu tenho que lhes dar o direito, quando eu próprio já sinto que os direitos que nós temos são iguais para todos, estão-me a pedir algum direito excepcional. Estão-se a tentar. É um bocado antirracismo, é tipo. Chega uma altura que se tu não estás a conseguir fazer nada da tua vida, não me venhas apontar o dedo a mim, porque eu estou a tentar fazer o melhor pela minha e desejo-te sorte. Mas não. Alguém quer ser mais igual que os outros. E andam para aí muito movimentos. Eu quero lá saber o que é que as pessoas fazem na intimidade dos seus quartos. Eu quero lá saber qual é a opção sexual deles. É pá, divirtam-se. Não me venham a esfregar na cara todos os dias, como se eu tivesse sido responsável porque há 1000 anos. Houve um evento qualquer absurdo e depois lá está, quer dizer, até na Grécia diziam que o cu não tem sexo e estamos aqui a discutir afinal o quê? Só sei que no meio disto tudo está-se a perder a afinidade que devemos ter com a família que nos trouxe até aqui. Aparentemente, amamentar um filho já começa a ser uma coisa pejorativa e feia e não natural, que é o mais estranho. Não, dá ao puto Monsanto, dá-lhe Monsanto, ficas com um puto aos 8 anos diabético e míope e gordo e pronto. Whatever, e está a dar cabo do amor e das relações, porque as pessoas andam a entregar a sua alma levianamente mais e isso acaba por destruí-las por dentro, e isso depois é problema dos outros, e meu e de todos, mas até acaba por, de certa maneira, o amor ficou trivializado. E por mais que toda a gente ache que é muito emancipado ou não sei o quê, toda a gente acaba um dia a chorar num canto porque essa merda dói. E até os egípcios retiravam o cérebro das múmias, mas guardavam o coração num jarro mumificado, porque os egípcios achavam que a nossa alma, toda a nossa essência como ser humano estava no coração. E já estudos recentes provaram que o nosso coração tem milhões ou bilhões de neurónios embutidos, porque até os nossos músculos têm uma inteligência. Os nossos pulmões respiram sozinhos, a gente não tem que estar a pensar, agora respira. O nosso sistema digestivo trabalha sozinho. Se vocês aprenderem a tocar um instrumento, vão ver que existe memória muscular, em que programas a tua própria mão, ou seja lá, com o nariz, com o que tu tocares, ou até aqueles deficientes que pintam com os pés. É uma questão de prática. Nós temos memória muscular. O nosso corpo inteiro é um disco rígido. Claro que o cérebro é onde a nossa dissidência cognitiva entra no jogo do subconsciente consciente. E é daqui que podemos abrir portas para sermos mais expansivos em termos de imunidade psíquica, ou querer saber, mesmo sabendo que vamos todos morrer no fim sem nada saber, mas faz parte do nosso exercício, do nosso caminho, do nosso piscar de olhos neste universo. E acabamos todos por hipotecar assim um bocado das coisas melhores que a vida tinha para dar. Que era talvez aquele cumbaiá utópico que toda a gente que defende basicamente este mundo do cumbaiá estão a ser as pessoas mais agressivas em termos da evolução, na minha opinião, porque não estão a limitar o discurso. usam termos altamente pejorativos e às vezes até historicamente errados para acusar as pessoas, tais como acontece a mim muitas vezes, de estar a ter um discurso assim um bocado, na minha opinião, mas pronto, é o meu discurso. É o meu discurso e é um discurso que parte de mim. Parte de mim da mesma maneira como eu gravo este podcast e ponho-me para aqui a falar. E eu não tenho script, eu estou aqui a falar do coração, como os egípcios diziam. E é o que eu acho e é o que eu sinto. Eu não sei se penso o que sinto, se sinto o que penso. Eu sei que ando aqui um bocado no limbo, a tentar perceber ao máximo o que é que se passa aqui. Agora, o que eu sei é que também quem me conhece sabe que nunca lhes fiz mal, ajudo sempre que puder. Eu não passo mais do que levar pontapés nas costas esporadicamente. Mas, independentemente disso, constrói caráter. Já aprendi a lição. Estar a tratar estes putos hoje em dia com panos quentes, quando o futuro deles próprios, por exemplo, a nível profissional, vai ser tão brutal, que eles até, basicamente, vão cometer um harakiri psicológico. Mas tudo bem, a farmácia já tem ali um comprimido para toda a gente andar a sorrir e contente. E continuar a providenciar aquele check-in com a fatia para ser gasto em coisas que não faz parte da nossa ideologia e do que nós gostávamos de ver no futuro. Porque no fundo toda a gente sabe, toda a gente só quer o normal. Ser feliz com uma família e a sua casinha e que não nos falte nada essencial. Isso era logo o básico. Mas não, como até o próprio amor foi pela pia abaixo, tenho que vos dar aqui mais uma solução, esta não adotada para mim, obviamente, mas sei lá, vamos pôr assim numa máquina do tempo, o que é que acontece? Uma feminista tão agressiva em relação ao comportamento de um homem, que acaba por dar por ela assim um bocado entalada numa espiral de solidão, o que é que será que acontece? Brooklynite Erica Anderson walked down the aisle on her wedding day, but no one was waiting for her. That's because Erica was marrying herself. Erica is one of many people who are engaging in sologamy, or self-marriage. Because when you're sick of other people, and you've had enough, just might as well rely on yourself, right? Yeah. Erica describes self-marriage like this. I would describe it as women saying yes to themselves. And what does that mean? It means that we are enough, even if we're not partnered with someone else. Erica's decision to wed herself was partly a reaction to friends and family asking her when she was going to get married. I feel you, Erica. You and me both. Self-marriage is an idea that's gaining a lot of traction lately. However, it's actually been around for a while, even popping up on an episode of Sex and the City way back when. I wanted to let you know that I'm getting married. To myself. Self-marriage is in essence a symbolic way to assert your self-esteem, to say to everyone and yourself that you are indeed enough. Hear, hear to that. So naturally, as something like that pops up, corporations smell money. Websites like marryme.com offer self-marriage kits for over $200. The kits include a ceremony instruction book, affirmation flashcards, and a ring to give to yourself. I feel you, Beyonce, but you might need to rework those lyrics. And come on, you can really raise the bar for yourself. You don't need to just get a ring made out of wire. I mean, we all deserve better, don't we? So this is where the twist comes in. What if you happen to marry yourself, but then meet someone that you actually want to marry? Vice asked a self-marrying person just that. People think if you marry yourself, you gain a nun status, but obviously if you're a nun, you commit your body to God. This is committing yourself to yourself. You can still love everyone else. Some people ask if I'd divorce myself, but divorcing yourself is being in the worst place you could be. So would it be polygamy? I don't know how it fits, but I'm open to a relationship or potentially marriage. So while it might seem silly, self-marriage is just a radical form of loving yourself, and there's nothing wrong with that. So would you ever marry yourself? What do you think about this trend? Let us know in the comments below. Like and subscribe for more of What's Trending. E pronto, aí está, uma bela de uma solução. Uma pessoa pode sempre casar com ela própria. É uma treta porque, sinceramente, eu depois tinha que pagar... como é que é? Quando um gajo tem que pagar... Sei lá, aquele subsídio de alimentação para o puto, uma treta qualquer. Mas, porra, está aqui uma solução. Eu, por acaso, até gostei deste tópico e fui ver, tipo, historicamente. É que já acontece há algum tempo. No Canadá também providenciam este serviço. E em 1900 e pouco, até uma mulher casou-se com a Torre Eiffel. Só teve foi provar em tribunal que amava a Torre Eiffel. Então ela, não sei lá como, não há fotografias disso, fez literalmente amor com a Torre Eiffel. Espero que ela tivesse as suas vacinas de tétano em dia. Espetacular. Também é um caso de uma mulher casada com lápis. Epá, e fixe, pronto. É, pelo menos quando quiser o divórcio, é só ir afiando o lápis que fica, né? Até que a morte nos separe, que coincidentemente é é o último nome do meu advogado de divórcio. Mas pronto, cá está, soluções, soluções. Casa-te contigo próprio, nem que seja por isenção fiscal, se houver algum benefício fiscal, pá, eu caso-me já comigo próprio e ando com uma aliança nos dois dedos e. Epá, não sei. Este mundo está a ficar assim um bocado esquisito e isto parte assim também, mais uma vez, daqueles movimentos que hoje em dia estão-se a espalhar como memes na internet e nas redes sociais, assim de uma forma um bocado. Se por um lado vem má informação, por outro lado andam a discutir coisas que são fadas a um extremo que torna tudo idiótico. Hipoteca um bocado o futuro da nossa própria humanidade e viemos tão longe, como o Tucker Carlson até disse à outra, quer dizer, fomos amamentados pelo peito até chegarmos aqui, mas agora de repente é que as coisas deixaram de funcionar e tal. Tudo bem, são perspectivas, são opiniões, mas pronto, são opiniões que acabam por, não sei, se calhar impedir um bocado, talvez na hora do último fogo da tua vida neste planeta possas pensar para ti próprio, porra, passei o meu tempo todo a defender causas completamente inúteis e esqueci-me de viver a minha vida por um minuto. I don't know. Eu pelo menos às vezes gosto de fazer coisas por mim próprio porque me sinto bem em fazê-las e partem do coração, como o amor. Mas, agora só para rematar, vou apresentar a solução, porque o futuro também me parece risonho. No meio de tanta coisa que possa acontecer, no meio do caminho que estamos a correr, no meio de tanto engano, tanta coisa que nos acontece assim, que já começa a ser um bocado difícil contextualizar ou explicar afinal em que pé é que estamos, nem tudo é mau. Isto é o último clipe, é curtíssimo, isto é a solução final, aparentemente vem aí, graças à ciência, a solução para todos os nossos problemas. Algo que vai pôr um sorriso na cara de toda a gente. Algo que pode resolver a sobrepopulação mundial. O que não gostas que a tua família diz. O que não gostas, o que as pessoas não gostam que tu dizes. Todas essas coisas triviais que não deviam sequer às vezes interessar. E todas aquelas coisas de valor que hoje em dia se tornam triviais. Nós finalmente estamos a caminhar a passos largos para uma solução. E mais tarde ou mais cedo vocês vão ter que ver isto na televisão, porque os mídias demoram, mas não falham. Então vamos lá, a solução final para todos. A dangerous new drug is so powerful, it can kill people who are simply too close to it. Now so-called gray death has arrived in Indiana. It is a mix of heroin, fentanyl, carfentanil and other synthetic opioids. Officials say it doesn't just kill users. It's dangerous for first responders arriving at scenes contaminated by the drug. The drug can be absorbed through the skin or accidentally inhaled through the air. First responders are urged to wear gloves and masks to cover as much skin as possible and try and not touch any potential drug materials or paraphernalia at the scene. Aí está, excelente, o futuro parece-me risonho. Finalmente, eu até gostava de fazer das cobaias, toda a gente para ali no Parlamento a receber, após 4 ou 8 anos de serviço, uma reforma milionária como o cheque, o nosso cheque. Está aí a solução final, ao menos que alguma coisa boa venha aí, quer dizer, é que hoje em dia, não é, depois com a crise financeira como anda tão grave, quer dizer, uma droga que basta às vezes, para, aparentemente só de olhar, morres, é pá, porrer, meu, fogo, isso é. Pronto, resolvemos uma data de problemas, como eu disse, sobrepopulação, estupidificação, há muita coisa que esta droga eu acho que tenho muita esperança, pá, espero que chegue rápido a Portugal, espero que até o Estado português a legalize, quer ver o António Costa a usá-la em direto no Parlamento, com o coelho ao lado, que esse gajo também é um narcisista, bem, eu nem vou por aí. Bom, mas aí está, nem tudo é mau, como vem, podes-te casar contigo próprio, há drogas fatais. E, entretanto, pá, não deixes de mamar ao teu filho. E pronto. E se fizeres o teu trabalho como deve ser, és despedido. E se houver alguma ação de solidariedade, aparentemente a maior parte dos parasitas vão tirar partido dela sempre em troca do nosso cheque. O nosso cheque é basicamente a troca do nosso tempo em suor por dinheiro. Que é a maior fé do planeta, em que basicamente estamos a hipotecar o bem mais precioso que nós temos, que é o nosso tempo, que nem sabemos o prazo que ele tem, e isso é daquelas coisas que nos motiva a continuar a viver mais um dia, ainda bem que não sabemos a hora da nossa morte, Mas dentro desta sociedade, devido ao amor, devido àquela necessidade de construir uma família, devido aos valores de integridade e honra que ainda espero que alguns tenham, acabamos por, ou pelo menos eu, fico assim um bocado atónito com a forma como isto está a dar. Eu não sei se os clipes que eu vos passei, vocês viram-nos a passar na televisão, porque isto para mim é fácil de encontrar à brava, isto é a minha dieta diária de informação. Por isso é que eu sou assim um bocado deslocado da minha cabeça, mas a minha única conclusão é que eu acho é que o mundo está um bocado deslocado dele próprio. Não o mundo até devia chocalhar-nos daqui de cima, que ficava bem mais fixe, mas eu também não sou assim tão fatalista quanto isso, porque já sei que vem uma nova droga que vai resolver o problema. E em último caso, posso-me casar comigo próprio, e se eu não fizer o meu trabalho como deve ser, vou ser promovido, não consigo dar de mamar a ninguém, e já sei que não posso participar em nenhuma parada do 5 de Maio, e pronto, pelo menos vou-me aguentando, vou-me desviando assim das balas à medida que elas vêm, apesar de algumas acertarem-me sempre em cheio, mas isso só faz de mim uma pessoa mais forte. E agora com esta esperança desta droga nova que vem aí, pá, espetacular. Talvez arranje assim uma nova carreira como traficante, não posso é tocar naquela merda. Independentemente disso, pronto, olha, fica aqui o podcast. É só assim, muitos clipes, dei assim uma volta. E pronto, espero que tenham gostado das soluções que eu vos apresentei, porque da maneira como isto está a andar, parecem-me ser das mais viáveis. E mais uma vez, como eu tenho o hábito de despedir para vocês, tudo bom, paz para todos, e vamos lá ver se damos a volta a isto, porque assim não dá. Tchau, tchau, tchau, tchau.